essa música pra mexer seu coração. Tá com voz de sono. Como é que é? Foi mal se te acordei. Logo é para Maru 2015, animal do som chegando. Aquecendo, vai! Ligue e volte a dormir. Depois me ligue aqui. Só que tá apaixonado, vai cantar essa música bem alto. Pra ficar bacana, vai! E eu nem sei o que faria nesse inverno. Já estamos ao vivo! Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. O Búfalo do Marajó. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. Como é que é? E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel de mil estrelas em Dubai. Quem tá solteiro, quem tá apaixonado, vai botando o bracinho pra cima aí. Pode botar o bracinho e cantar bem alto. Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Como é que é? É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Também! Tá. O Fazona Nike na área! Com voz de sono! Pode crer, meu irmão! Foi mal se te acordei! GDB! Limpeza o Filipinho, o Thiago, também o Porquinho, o Lucas! Desliga. Gigante, o Romero! O Fernandinho, o GDB! Pois me. O doce da Brasil! Eu! Então! Eu nem sei o que faria nesse inverno! Obrigado pelo carinho, Bruninha também, já aí com a gente. Coisa aqui. O Internacional, o Caribó tá na área. Você, pode crer. Me causaria tédio. E aí, Sapinho, tudo certinho? Poderia estar agora no espaço. Cacau, obrigado, Cacau. Olha esse da Hi-Fi também na área. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel de mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando segunda de manhã, acordando pra trabalhar segunda-feira. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Olha, Cine BT40L, obrigado pelo carinho, tá aí na área. E o animal detonando! Show no cavaco, site da galera. Levante as duas mãos, levante o copo e vamos beber. Só pra se ligar, vai. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Mas é só você chegar e tudo fica. Quem chega no bloco é a Madu hoje, no estádio Beto Parente. E o que era só. Nosso animal chegando e aquecendo pra galera, tá legal? Transformou em alegria. Rafael, eu esqueço os meus problemas quando estou em sua companhia. E com você fica tudo mais fácil. Fica difícil até de escolher. Como é que é? Porque eu me sinto o dono do mundo quando estou com você. Eu tô falando é de beber. O bora birita. Já fica melhor, tem que ser open bar. Tô falando é de beber. O bora encher a cara. Eu faço o esquidu. E amanhã. Sapinho, né, cara? Nada, eu tô falando é de beber. Vamos biritar. Vamos lá. Já fica melhor, tem que ser open bar. Tô falando é de beber. O bora encher a cara. E amanhã não lembro nada. O animal. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Mas é só você chegar que tudo fica resolvido. E o que era solidão se transformou em alegria. Olhão, beijo boy também, obrigado, Alisson. Laia, o Ailton também, Rosana, Eliana, e pra todo mundo em peso na área. Mais fácil, fica difícil até de escolher. Porque eu me sinto o dono do mundo quando estou com você. Eu tô falando de bebê, bora birita. Pra ficar melhor tem que ser open bar. Tô falando é de bebê, de encher a cara. Eu passo tudo e amanhã não lembro nada. Eu tô falando é de bebê, bora birita. Pra ficar melhor tem que ser open bar. Tô falando. enche a cara. Eu passo tudo. É o animal detonando! Te amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Se liga! Olhar como eu te olho é proibido. Viver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo, o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Então. Eu só quero te dar um beijo. Acordar do seu lado amanhã. Canta para acalmar seus medos. Se tem amor não falta nada. Eu só quero te dar um beijo. Amigo Sandro, obrigado Sandro, sessão do Fernando Antônio do Bonitinha. Deixa aqui pra gente, com a gente. Alô, Sandro! Te amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Amigo Jota, filhinha Clícia, o Bico, o Chapuca, o Naldo, o Rosildo também, toda galera de boa com a gente. Obrigado pelo carinho, tá legal? Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo, o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo. Acordar do seu lado amanhã. Canta para acalmar seus medos. E amanhã, se não baixou o encerramento do carnaval com as tops bandas. Fazer de VIP, banda, fica arrebentando o bloco. Yaba! Pode crer, obrigado, viu? Tá para acalmar seus medos. Meu animal aquecendo o Roberto Pare. O búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Homenagem à galera da Casimia, meu amigo de Alfocão, o rei da Casimia. Olha a muriçoca, meu irmão. Show! Neto LX. Olha a muriçoca aí, Felipe do Mar! Achou, achou! A muriçoca, soca, soca, soca, soca. Que balanço gostoso! A muriçoca! A muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eita, a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca. Sente a muriçoca! A muriçoca, pica, pica, pica. Que balanço gostoso! Meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas. Léo Pepe, como é que é? As novinhas, meu pai é foda, eu sou fodinha, meu pai pega as coroas. A muriçoca, a muriçoca, a muriçoca! A muriçoca, eu sou muriçoca de nada. Mas a muriçoca, pirata, pega! Olha a muriçoca! A muriçoca, pica, pica, pica. Então chama Mariazinha, vai! Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer você quicar. Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer. Ah, caraca, que mina maluca. Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Sérgio do Palio, obrigado pelo carinho, patrão bonito também, sempre com a gente. Animal! Ah, caraca! Que... Esse é o rei da chita que tá por aí, né? Se você quicar ou não quicar, eu vou te... Solenzinha, obrigado, Sué. Quica com a bunda. Solenzinha, raiva. Caraca! Quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Vá, vá, vá, vá, vá. Abraço especial do vídeo de cacetada também. Sai na área. Valeu, garoto. A culpa aqui no beijo aqui. Vamos embora. Recebo o kit ilusão. Kit ilusão. Que metaleira é essa, Ricardo? Ô Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer você quicar. Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar. Vou botar você no colo e vou fazer. Ah, caraca, que mina maluca. Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda. Vem, vem, vem, vem pro meu kit, vem. Quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda, vai, vai. Se eu te pego de escangalho, se eu te pego de macho, eu bato, bato, bato, bato, bato, eu bato é tu. com calma, pivete. Vai com calma, pivete. Uma pega da braba, soca da braba, ela não te esquece. Vai com calma, pivete. Vai com calma. Chama manha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ô, se eu te pego, eu te escangalho. Se eu te pego, eu te macho. Eu bato, bato, bato, bato, bato. Eu boto é tudo. Bato, bato, bato, bato, bato. Eu boto é tudo. Bato, bato, bato, bato, bato. Eu boto é tudo. Bato, bato, bato, bato, bato. Eu boto é tudo. Eu bato, eu bato, eu bato. Eu boto é tudo. Bato, bato, bato, bato. Eu boto é tudo. Bato, bato, bato, bato, bato. Um abraço aí também com muito carinho, meu parceiro Rafael Silva. Obrigado pela moral, pelo estúdio também, já chegando junto, invadindo. E o nosso animal detonando pra galera, Júlio Humberto Maranhão. É o Búfalo sacudindo a Amazônia. Só quem tá solteiro vai botando o bracinho pra cima aí. Sincero que é da paz, pode botar a mãozinha em cima e fazer o chifrinho! Você também, eu e a Bruninha e a Hanna na área, no animal. O animal. O Fefel também, a Leide, o Unificador da Ferreira, obrigado pelo carinho também. Batidão, vai! Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga a perereca pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Puxa, filho, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Wagner Margalho, obrigado também, vamos, pessoal. Olha, Via Cacau. Foque o Arthur também, o Cacaio. Nada, né, cara? De nada, inocente. Como é? Diga, Pereira, eu tô contente. Apareceu uma perereca na minha frente. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Olha a batidinha. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que isso? Família, o Tino, obrigado pelo carinho também. O Tino, som. Vai, a loja Suficia. Vai, se liga. Mais de 10 anos curtindo a aparelhagem. Vai, vai. Alô, Tino, vocês, obrigado pelo carinho. Vai, amigo Bolachinha também, está aí presente. Vai, vai. Cristina da Baitetuba! Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Olha a batidinha! Eu vou Como é que é? Tarará, timbo. povão. Josias, cadê você, meu DJ? Ai, DJ Josias, pra cima! E um abraço muito carinho, meu parceiro Serginho do Palho. E a patroa Monique está aqui com a gente. Obrigado, viu? Meu parceiro bebê aqui com a gente. Obrigado, Pokémon. Toda a galera. Falou, meu parceiro. Reinatinho aqui com a gente. Sou a Lizinha. E ele, sempre ele. O meu grande parceiro. O homem lá do Bala de Prata, garoto. Chinelo, Jefferson, Chico, joga mais o Netinho, olha o Silvio também, e o Ailton! Como ela faz, depois de alguns dias tu vai... Lá o PM no pedaço, moça! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Falou do Marajó. E os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dança, dança, dança, dança, dança igual o Will Smith. E dança, dança, dança, dança. Dança igual o Will Smith. Dança igual, dança igual, dança igual o Will Smith. Dança igual, dança igual, dança igual o Will Smith. Bastidão. 3, 2, 1, é agora! Joey Pinassi, o garoto das produções. É madeirito, qual é a parada? Búfalo. Cadê o gritão das mulheres solteiras aí, Robinho? Deixa eu abraçar aqui nossa amiga Tati Azang das Incomparáveis. Parecinha, sapequinha, danadinha, taradinha aqui com a gente. Obrigado, viu, amiga? Daqui a pouquinho, vamos sair Guaraci no Bloco É o Bicho. Lá na Vila Sorriso em Guaraci. Meu parceiro Elison da Cobra d'Água por ali com a gente. Obrigado, hein? Sardinho do Palha, patrão Monique, Cássio Piratinha. IS Produções. Estourei logo o Xandão, Edney botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? A loja prata, o som de Abaitetuba, se liga na estrutura. O Felipe é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile. E isso, Pedro, pra cima! Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a bolete não esquenta. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a bolete não esquenta. Viviane Batidão, DJ! Amigo, eu ajudo a minha amiga, obrigado por que o Wagner Margaro, o Arthur, Mirica, Carlos, Vanessa! Estourei logo o Xandão, é de lei botar. Diretoria do bloco, ela que se... eu sou de equipe, obrigado, Titito. O Ari também. Curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba. Se liga na estrutura. O Sabino é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a balete não esquenta. Sou linda menina, sou das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá viola e a balete não esquenta. Mexer, mexer, ai que delícia, faz assim. Aí tem o talentinho. E agora faz o chifrinho. O sino som na praia, rolando uma gelada. Tua marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é. Aqui... Fala, meu cachorro louco, já aí pra gente, obrigado pelo carinho também. Nenê, macho da renda, o Edson Cobra d'Água. E o Playboy de Belém, invadindo pra curtir com a gente. Aí vem o talentinho, aí vem o talentinho, aí vem o talentinho. E agora faz o chifrinho. Aí vem. Aí vem delícia pra fazer. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Aí vem no talentinho, no talentinho, vai! Aí é o Jazz. Joga a mãozinha pra cima que é da paz, aí faz o chifrinho! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. DJ Rafael, é DJ Rafael. Intocáveis, obrigado também, o Eliseu. O Igor Pantoja do Portal da Terror na área. Pode crer. O Búfalo. O Búfalo do Marajó. Meu parceiro goiano na área. Valeu. Top VIPs também. Peso na área. Valer, cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquecimento, aquecimento, aquecimento. Manda aquecimento, e manda aquecimento. Vai, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. É o animal da área. Batalha! Peixe na área. Meninas, tem homem peixe. Poder. Eu vou chamar Carol. Vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho. Eu tô peixe, no né, chão, apoia com a mão. Senta, senta, senta, senta, senta. Nossa, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo. Então. Cabeça pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é puro talento, que é pura cultura. Olha o que ela faz. No quadradinho, na quebradeira pura. Thalia, quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. Quebradeira, quebradeira, vai. No quadradinho, quadradinho, quadradinho. Eu vou chamar que vai hipnotizar vocês. Vem, vem com a Isa, dá um tiro de G3. A ponta, prepara e vai. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Sabe o que ela quer? O que ela quer? E quem tá solteiro vai botando o bracinho pra cima aí! Oi. Se comigo, joga a mãozinha. Só quem tá solteiro, bate na palma da mão. Na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. Alô, meu DJ Josias, como é que é? Mas será que tem alguém do Paysandu aí? Tem a minha! E a torcida do Clube do Remo joga a mãozinha pra cima! E alguém do Corinthians! E a torcida do Mengão, do Mengão, do Mengão, do Mengão! Fala, doutor Rui! O homem que vira besta aqui na área com a gente, Serginho do Palha, enlouquecendo, pirando o cabeção! Vai, Cacau! Sacou! Agora é o seguinte, Josias! Quem ainda vai ter tuba aí, pode botar o bracinho pra cima! Já vai ter, vai botando o bracinho em cima aí. E curtir o carnaval na paz e amor, pode botar pra cima também. Assim comigo, joga a mãozinha, dá-lhe soquinho pro céu, soquinho. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. É o animal do som sacudindo a Amazônia. É o búfalo sacudindo a Amazônia. Eu sou safadinho. Só pedi falar assim pro Rafael Cassiano. Ele te empurrou. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado. Fala assim pra mim, ó. Foi empurrado. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, delta. Empurra, empurra, empurra, empurra, delta. Ele é brabo, ele é pica, ele é mente criminosa. DJ Lohan tá aí do jeito que a novinha gosta. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra trás. Ela toma na chuva, ela vai pra frente. Ela toma na chuva, ela vai pra trás. Ela toma na chuva, ela vai pra frente. Ela toma na chuva. Aqui no beijo que ela toma na chuva. O rei do beijo já vai ter. Vai, vai, vai, vai, vai. Meu Deus, molecote. Se é lançamento do DJ Lohan, só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? É o Brasília! Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te empurro. Foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado, foi empurrado. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, delta. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, delta. Ele é brabo, ele é pica, ele é mente criminosa. DJ Lohan tá aí do jeito que a novinha gosta. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra trás. Ela toma na chuva, ela vai pra frente. Ela toma na chuva, ela vai pra trás. Ela toma na chuva, ela vai pra frente. Ela toma na chuva, ela vai pra trás. Ela toma na chuva, ela vai pra frente. legal. E a maluquinha em peso na parada, obrigado pelo carinho, bonitinho de Maitetuba também. Vai na área. O Búfalo do Marajó. Jamerson Lobo, o top DJ do Brasil. Os jovens do Miss. DJ Junior Vidal. O Maílton Paixão, família Playboyzinho também. Fernando Conde, obrigado pela moral, tá legal? Eu bem que te avisei. Que me cacetada. Se você me ama. Pobre o Thiago também, o Golfão, o Giel. Se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe que eu posso até me perdoar. Mas vou ficar com quem só pra me pôr. Só quem sabe canta, então vá. Juvito, Chupim, Canaldo, Rosivaldo, Felipe. Por isso pensei o Ezequiel. Tá todo mundo na área. Não sou vingativa, não. Não é. Belezinho do Espitado, também de Tomé Açú. Obrigado, Belezinho. Quem sabe o seu Brasil, o Dani também, o Pescadinha. Com... E o Pacamô. E Brasil. Falei dentro da Redley. Ficando surdo já agora. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente naquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado. Meu coisado Márcio hoje, viu? O presente e o passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Faça ela feliz. Cuida bem dela. Você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim. E aí, Pokémon, como é que é? Você jura pra ela, você tá tudo certinho? Pode ver. Cuida bem dela. Ela gosta que repare no cabelo dela. Foi por um triz, mas eu fui incapaz de ser o que ela. Ele mencionou meu Ali, Fabiano, galera. Sou Luciano também, equipe Bad Boy! É Billy Brasil! Brasil! Clabinho, cachorro louco, obrigado, Clabinho! Brasil! Brichinho, já vai ter tuba! Pra cima! Vanessina Cacau, Wagner Margalho, todo mundo. Louça Filho, como é que é? Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente? Amigo Sandro, obrigado, Sandro, Zezão do Vereador Toninho, Muritinga. Tá aqui pra gente. Mulher. Hoje, viu? Velho, Léo PM. Tá olhando de uma segurança particular de boa, legal. Presente, passado, conversando de um assunto que ela sabe qual é. Esse é meu último aviso. Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz. Quem tá apaixonado vai cantar essa música bem alto, vai! Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Então cuida, vai! Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. Amiga Hanna, obrigado pelo carinho. Cris, pro Inha Santos também. Ser o que ela... E o Carimbó! Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Promete pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que é Búfalo do Marajó. Como é que é? Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou. Não deu. Dr. Rui, homem que vira peixe no pedaço, mano, Dr. Rui! Vai se arrepender. Homem peixe. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai desaparece. Nunca mais quero. Aqui o Ney também, Luciano, equipe. Tá de boa aí, peso na área, Adriano, sou mole, zona. Vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Banda AR-15, disparando sucesso. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Então vai, segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Amigo Pedro também, obrigado, Beto. Eu te amo, Daiane, Inglês Nenê, Guarda do Terror e peso na área. Você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Sinelão Netunes e peso na área, meu amigo João também, da foto, Lucas, João. Toja Anderson, Rafael Silva, Kleber Suficiente. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Joga a mãozinha em cima, quem tá solteira vai ter bunda. Você que é muito carinho, patrão bonito também, igual a gente do animal. Tá tudo é, badalaço. Quando penso em... Abandone. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Esse rock em caldão do caldeirão já tá na área. É seu nome que ele grita bem alto. Como é que é? Me diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. É seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso! DJ Bet. Amigo Chinelo, obrigado, Jefferson também, o Chuchico, Choca Lei. Maicon, Nequine, Wallace também, o Vevé e o Ailton. Cara de pau, já vai ter tubo e peso na área. Obrigado pela moral. Carvalho da ACS. Tá todo mundo em peso, meu irmão. Para a menina Maura. As meninas também, ACS. Obrigado pela moral, tá legal? Pode crer. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar. bate na palma da mão. Pra quem tá solteiro, vai, vai, vai. É o animal na área. O búfalo do Marajó. Uma marca inovadora e criativa.